O dia 24 de novembro na história, 1859. O cientista inglês Charles Darwin publicou o livro A Origem das Espécies, em que descreve sua teoria sobre a evolução da vida e a seleção natural. 1963. O sistema bipartidário foi instituído no Brasil com a criação da Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, e do Movimento Democrático Brasileiro, MDB. 1963. Lee Harvey Oswald, assassino do ex-presidente John Kennedy, foi morto a tiros quando estava sendo transferido da cadeia para a sala de interrogatório. 1976. Um terremoto na Turquia deixou 5.291 mortos e cerca de 50 mil desabrigados. 1989. O Partido Comunista renunciou ao poder na Tchecoslováquia depois de movimentos populares de oposição. 1991. Freddie Mercury, vocalista da banda Queen, faleceu aos 45 anos, vítima da AIDS. 1993. Na Inglaterra, dois meninos de 11 anos foram condenados à prisão perpétua pelo assassinato de James Bulger, de 2 anos. Esses são os fatos que fizeram o dia 24 de novembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.